teus lábios é um desatino. Eu estou sendo sincero, oh, estou apaixonado. A soma de três corações, todos são enganados. Um não sabe o que outros pensam, vivendo a fingir. Às vezes me pergunto por quê. Oh, quando você volta e se sarta, eu vou cair mais uma vez. Fecho os olhos, beijo sua boca. Eu vou cair em seus braços, peço pra dormir. Coração partido, lábios divididos de amor. Eu não quero dividir seus lábios. Me diz o que faz ter você só pra mim, meu amor. Não quero mais compartilhar seus lábios. Eu vou cair mais uma vez. Fecho os olhos, beijo sua boca. Eu vou cair em seus braços, peço pra dormir. Lábios divididos de amor. Eu não quero dividir seus lábios. Me diz o que faz ter você só pra mim, meu amor. Não quero mais compartilhar seus lábios. O amor dividido.